on the mic. Yo. Um monte de pessoa, a mulherada se entrega no embalo desse som. Pensando muito hip hop no meio do salão. Você que nunca chegar, não sabe o que está perdendo. O Paulo Mac e os niggas lançando seu veneno. E pra trocar uma ideia, curtir e balançar. A som do chega aí, vamos chegar. Dia quente, como outro qualquer, geral zoando. Tô sem ninguém no meu pé, vou sair. Sair pra dar um rolê com os amigos pra ver qual é a boa. Cerveja gelada pra esquentar o motor. Som rolando, hip hop começou. E na batida, geral mexe freneticamente. Aqui é lente sem controle. A pista tá lotada, a galera tá gritando. Oh, oh, oh, fala aí, vai ficar de caô. Fim de semana começou. Essa noite o que eu quero é poder zoar. A festa tá rolando e agora tá na hora de chegar. Chegando, chega aí. Eu vou te dar uma ideia. Ah, oh, chega aí. Chega aí. A festa já começou. Oh, oh, oh. Chega aí. Chega aí. Eu vou te dar uma ideia. Já começou, sei que você notou. Encontrei seus olhos em mim, mas já passou pouco e parou. Já tô na onda do sol, a direção é o top. Já vi no hip hop, o seu swing é bom. Vamos passar juntinho, perto de pagarinho. Sentindo o cano de reserva, mas que vem sentindo. Nada de me preocupar, seu nome e seu celular. Se ligou, vem pra cá que a festa começou. A pista tá lotada, a galera tá gritando. Oh, oh, oh, fala aí, vai ficar de caô. Fim de semana começou. Essa noite o que eu quero é poder zoar. A festa tá rolando e agora tá na hora de chegar. Chegando, chega aí. Eu vou te dar uma ideia. Ah, oh, chega aí. A festa já começou. Oh, oh, chega aí. Eu vou te dar uma ideia. Ah, oh, chega aí. A festa já começou.